A paz do Senhor, irmãos. Livro de Provérbios, capítulo 25, versículo de número 28. Logo em seguida estaremos lendo Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30. Provérbios, capítulo de número 25, versículo de número 28. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que diz assim a palavra de Deus: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Vai dar a sequência desta mesma leitura. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30. Quantos estão com a Bíblia? Me mostrem, por favor. Eita, ó, coisa linda, né? Só espada. Quem achou, diga amém. Amém. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Vou repetir: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Amém. Eu quero hoje trazer uma mensagem aos corações dos irmãos, porque Deus me fez entender este assunto por esses dias, e eu paguei um alto preço para conseguir construí-lo, montar este quebra-cabeça. Durante este período em que nós estamos vivendo, passei um momento de oração a Deus e consagração ao Senhor. A minha preocupação é os dias em que a igreja está na terra. A segunda preocupação é o interesse de Deus para com seus filhos na terra. E é bem verdade que existem três seres que Deus vai utilizar nesta reta final. O primeiro ser é chamado ser espiritual. O segundo ser é o ser racional. O terceiro ser é o ser irracional. Esses três equipamentos ou três elementos, Deus vai utilizá-los de maneira esplendosa. Os seres espirituais, chamados de anjos, arcanjos, querubins e serafins, ao longo de milhares de anos têm sido utilizados por Deus a serviço do seu povo Israel e da igreja na face da terra. Mas é bem verdade que eu não posso negar a duplicidade de que Deus só não utiliza seres angelicais. Mas eu não quero lhe trazer aqui uma memória, uma dúvida, porque Deus também utiliza os seres demoníacos e satânicos. Ora, Satanás, demônios, não executa nenhuma obra neste universo sem que haja a permissividade de Deus. Cada ponto que se trilha, cada destruição, cada catástrofe, cada morte, cada vida, cada desespero, cada alegria, tudo ao agir da magnificência do Senhor. E para cada propósito, Deus conserta a vida espiritual dos seres viventes na terra. Para os cristãos, ele utiliza a arma do livramento. Para os ímpios, que não servem ao Senhor, ele utiliza a arma da destruição, assim como ele utilizou na terra do Egito, assim como ele utilizou para a Síria e para a Babilônia. Deus utiliza os dois caminhos. Os seres racionais somos nós, os humanos, o homem, a mulher, generalizando a todos na terra. Deus vai usar. Há uma palavra usar na Bíblia, no Novo Testamento, assim que João Batista passou a desbravar a obra do Senhor. Aí o escritor do Evangelho escreveu dizendo: houve um homem usado por Deus, cujo nome era João. Em outra tradução diz: houve um homem enviado por Deus, que quer dizer usado por Deus. O terceiro ser que Deus vai usar é o ser irracional, é a natureza, é o vento, é o fogo, é o sol, é a lua, é a nuvem, é os animais. Todos esses seres serão usados por Deus. Mas o beneficiário deste viver usado é exatamente o ser racional. Somos nós, a igreja, os homens, Israel, seus filhos, a noiva, o sacerdócio eleito do Senhor, o plano divino, os príncipes dessa geração. Ora, eu fiz duas leituras esta noite e quero tematizá-la e quero que você guarde isso com toda atenção e não tire da sua mente esta palavra que Deus vai introduzir à sua alma, porque isto vem caro para o seu coração. Eu quero falar sobre cidade murada. E é exatamente a mensagem que Deus permite trazer. Eu fiz alguns vasculhamentos acerca de muros, pois o Antigo Testamento é minha base principal de todos os meus pontos de partida nas minhas mensagens que o Senhor me otorga. Ora, quem Deus levantou para cuidar de Israel, determinou Deus que construísse a cidade. Mas a cidade não pode ficar solitária. A cidade não pode ter só homens, mulheres, crianças, jovens, armas ou equipamentos de guerra. Toda cidade forte na Bíblia, ou quando você ler na Bíblia a palavra cidade fortificada, lembre-se, a palavra fortificada significa cidade murada, cidade protegida, cidade guardada. Israel teve duas capitais, entre elas, a primeira foi a Samaria, que foi edificada pelo rei por nome de Ori. Ele edificou Samaria e deu a obra inicial, o patamar, para levantar um muro em volta da cidade. Pois, na antiga aliança, quando Israel foi entrar em Canaã, Israel teve que se deparar e aprender com o inimigo aulas interessantes. E entre essas aulas, Israel se deparou durante muito tempo diante de uma muralha, onde em cima tinha gigantes e dentro tinha pessoas que Israel não conseguia sequer descobrir o que acontecia dentro desta muralha ou dentro da cidade. Ora, quando Israel reedifica ou edifica muralha, ao longo de anos Israel passou a ser chamada cidade fortificada por Davi. Depois da morte de Davi, depois da morte de Salomão, Israel se divide em reino do sul e reino do norte. Mas alguns reis tentaram velar pela muralha de Israel. Mas os seus pecados trouxeram decadência, trouxeram destruição, até que Nabucodonosor destruiu a muralha de Israel. Derrubou as muralhas, queimou os portões, entrou na cidade, destruiu a cidade, roubou os utensílios, toda a riqueza, a prata, o ouro, a joia, os talheres que foram feitos pela ciência de Salomão, os escudos de bronze que foram feitos pela sabedoria de Salomão, as virgens, os rapazes, o santuário do Senhor foi destruído depois que a muralha foi derribada. Ora, a Bíblia diz que os anos se passam, morre Nabucodonosor, se levanta Merodaque Baladã, vem Vildaque Baladã, passa pelo período de Nabonido, passa pelo período de Belsazar, passa pelo período de Dário, até que se levanta Ciro, que era inimigo de Israel, mas Deus chama ele de pastor e consagrou Ciro para ser usado para libertar Israel. Deus usa um inimigo para abençoar Israel. Este intercâmbio dessa mensagem serve muito para a sua orientação bíblica, porque eu estou entrando em área histórica e geográfica. Deus sempre vai usar alguém para lhe ajudar, na direita, na esquerda, quando amigos, quando pessoas chegadas de perto, pessoas ligadas a você, lhe odiarem, lhe abandonarem, não lhe deram a mão, não entrar em acordo com você, não durma sem paciência, nem durma decepcionado. Coloque sua cabeça no travesseiro e passe a entender que sempre vai haver alguém que Deus vai usar para lhe abençoar. Nem que seja o pior inimigo da sua vida, mas vai sair da mão dele a vitória que Deus lhe prometeu. Se você crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Foi assim que Deus sempre utilizou o mecanismo. Eu sempre ensinei a igreja, eu sempre preguei por onde eu passo. O inimigo das nossas almas não serve nada mais, nada menos do que o único caminho para abençoar a vida de um servo de Deus. Foi o caso de Ciro. Ora, Neemias reedificou os muros de Jerusalém. Houve cântico, houve alegria. Quando os muros foram reedificados, houve festa. Quando o muro estava sendo levantado, houve pedrada, houve calúnia, houve espinho, houve massacre, houve palavras de desânimo, porque todo guerreiro sabia que uma cidade que tem muro em volta dela é uma cidade complicada de se entrar, não se torna uma cidade fácil, passa a ser uma cidade difícil. A partir do momento que uma cidade tem muro, essa cidade passa a ter no mínimo 5 características que eu quero mostrar. A primeira, toda cidade que tem um muro significa cidade de preço de sangue. Ora, quando se levanta um muro, está falando de uma estabilidade crescida. E todo o trabalho, todo o projeto que tem sonhos, todo o projeto que vai ter uma finalidade lá na frente, esse projeto não inicia de maneira avantajosa. Esse projeto inicia com preço caro, é um preço pago. Ele vai iniciar devagar, ele vai iniciar em marcha lenta, ele vai iniciar passo a passo. Você já leu a história de Jacó? Quando Jacó estava imigrando para abraçar e perdoar seu irmão e ser perdoado pelos seus irmãos, diz a Bíblia que em alguns momentos, quando Jacó foi encontrar Esaú, Jacó andou no passo do boi. Antes de chegar perto de Esaú, Jacó diminuiu e passou a andar no passo da criança. O passo do boi é um passo largo, mas é um passo lento. O passo da criança é um passo rápido, mas é um passo curto. Dá na mesma coisa. Será uma obra sacrificatória. Ora, o muro para ser levantado vai exigir esforço físico. Para alguém erguer um muro em volta de uma cidade, vai exigir perda de sangue. Pessoas vão se machucar. Algumas pessoas não vão chegar ao término do muro. Quando você lê a história do Rio de Janeiro, da grande ponte do Rio Niterói, daquela ligação, daquela ponte de 13 quilômetros de distância, você imagina que aquela ponte, aquele viaduto, foi erguido simplesmente por história supérflua? Não. Quando você lê a história daquele viaduto, você descobre que muitas barras de concreto, que estão a muitos metros no mar, a 50 metros, a 30 metros de profundidade cúbica, existem corpos de pessoas. Segundo as histórias, diz que muitas colunas daquela tiveram que ser preenchidas em alta velocidade, porque o concreto, quando ele desce dentro de água, é colocado uma resina, e esta resina tem a probabilidade de secar rápida. Assim que ele bate, ele vem secando, e muitos não tiveram como sair de frente das colunas de ferro, e o concreto soterrou los lá dentro. Outros ficaram com a metade do corpo dentro e a metade do corpo fora. Na época foi encontrado muito pedaços de mãos e de braços de pessoas que tentaram escapar, mas não conseguiram. E a caçamba, os caminhões não tinham como parar de mandar o concreto para não dar uma rachadura em uma obra que era muito cara para ser paga e construída. Ora, houve um preço pago. O muro de Berlim, que dividiu a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, aquele muro, quando foi construído, segundo os historiadores, diz que morreu mais de 12 a 20 mil pessoas que pagaram o preço, até que o muro fosse levantado. E no final do levante do muro, conseguiram colocar uma placa escrita e a maioria dos nomes daqueles que estavam na linha de frente e dizendo: este muro teve preço de sangue, este muro teve preço de lágrima, este muro teve preço de dor. Muitas pessoas trabalharam doentes, se sacrificaram. Muitas pessoas trabalharam enfermas, mas se sacrificaram. Tiraram força de onde não tinha, tiraram força quando não podia. Mas o que eles queriam era ver sua cidade cercada e protegida. O muro fala de alguém que vai derramar sangue em prol de uma obra. Em segundo lugar, muro é para cercar um centro científico de uma cidade. Uma vez que uma cidade é erguida, uma vez que uma cidade é levantada, essa cidade passa a ter patrimônios sociais, patrimônios civis, patrimônios políticos e patrimônios religiosos. Uma vez que essa cidade se adota em 5 teses de patrimônio, essa cidade deve ser bem guardada. Essa cidade terá dinheiro, a economia tem que ser guardada. Essa cidade terá igreja, pastores ou credo religioso, tem que ser guardado. Essa cidade terá escolas sociais para criança, tem que ser guardada. Essa cidade vai ter doentes, tem que ter hospitais, tem que ser guardado. O centro científico da cidade tem que ser guardado. No âmbito espiritual, Nacional, Israel tinha 5 centros científicos para ser guardado. A primeira pessoa a ser guardada dentro da cidade era chamado do rei, o legislador, o dominador tinha que ser guardado. Ele era o cérebro, ele era a ciência, o comandante das batalhas. A segunda pessoa a ser guardada era o sacerdote, era o pastor, era o líder, era o oficial religioso, era o administrador da obra e do sucesso. A terceira pessoa era o juiz, aquele que havia de julgar todas as obras sociais. A quarta pessoa a ser protegida era a parte feminina, todas as mulheres tinham que ser guardada e ter um lado de privacidade. A quinta pessoa era todas as crianças que tinham que ser guardada. Ora, isto é um centro científico que está sendo construído dentro da obra de Deus, não é diferente. Eu vou passar, depois eu vou recapitular. Em terceiro lugar, muro significa proteger as riquezas internas. Ora, riqueza fala de ouro, fala de diamante, fala de joias, fala de dinheiro, fala de moedas, fala de prata, de tudo que você imagina. Muro é para guardar uma riqueza interna. No âmbito espiritual, a igreja tem 3 riquezas. A primeira riqueza, a salvação dada por Jesus. Feliz aquele que é crente e salvo em Jesus Cristo. Muita gente é crente, mas não é salvo. Crente acredita, mas não confia como salvo. Crente na glória, porque crê no ministério, mas não confia como salvo no ministério que vivifica a sua alma. A igreja não é só crente, a igreja também é salva. A igreja não é só salva, a igreja também é constituída pela lavagem da salvação. A igreja sabe o que é salvação. Isto é a primeira riqueza. A segunda riqueza da igreja é o dom do Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes. A igreja que não tem o Espírito Santo não é igreja, é um corpo mole. A igreja que diz que é igreja, mas não tem o Espírito Santo, nunca foi uma igreja, é uma casa vazia. Igrejas que diz que é igreja, mas Deus nela não fala, profeta nela não se levanta, homens de Deus não marcha com autoridade para entregar notícia do céu, não é igreja, é um centro de convivência, é um centro de reunião particular, é uma empresa econômica, não é igreja. Igreja tem riqueza, e a riqueza da igreja é indescritível, a riqueza da igreja é incomensurável, a riqueza da igreja é incomparável, a riqueza da igreja é intocável. A riqueza da igreja é o Espírito que habita nela, que move nela, que anda nela, que se manifesta nela, que cura ela, que sara ela, que batiza ela, que renova ela, que dá vida a ela, que alegra ela, que levanta ela, que vivifica ela, que dá gozo a ela, que traz alegria para ela. Esta é a riqueza da igreja. A terceira riqueza da igreja é o ministério de prosperidade. Igreja que se resume à placa deixa de ser uma verdadeira igreja, passa a ser uma denominação. Igreja que se resume apenas ao ministério passa de ser uma igreja para se resumir à filiação de órgãos humanos. A igreja é mais do que uma placa, a igreja é mais do que um ministério comum, a igreja é uma locomotiva pegando fogo, cheia do Espírito Santo, para desbravar toda a obra satânica, esmagar toda a fenda do diabo. Só quem crê nisso levanta a mão e dá glória para Jesus de Nazaré. Agora vejam, senhores, em quarto lugar, o muro é construído em volta de uma cidade para preservar sua identidade. Diga para alguém, Deus vai preservar sua identidade. Em quinto lugar, o muro é erguido para proteger um núcleo de vitória. Toda a ciência de Deus é conceder ao seu povo vitória. Agora vamos retornar à base. Primeiro, eu disse que o muro é levantado com preço. Tudo que vai crescer muito nessa vida, tudo que vai desenvolver de sucesso sobrenatural, tudo que vai se expandir na direita e na esquerda, sem limite, vai ser sem limite o sucesso de Deus na sua vida. Não vai ter limite, não vai ser conta gota. Ninguém vai colocar a reguinha lá para medir o seu limite. É necessário que um preço seja pago. Quando se começa com lágrimas, é sinal que vai colher fruto. Porque bem-aventurado é aquele que semeia com lágrima. Por certo, dará consigo seus molhos. todo sofrimento resulta em grandes milagres sobrenaturais. Quando a obra se inicia sem barreiras, sem pedras, porque muro se constrói com pedras. Toda obra que não tem pedra na vida, e pedra fala de coisas horrendas. Pedra, Cristo, fala de base. Agora, pedra de muro fala de sufoco. Você vai ter que enfrentar uma turbulência. Porque quem está dentro da cidade não pode ser exposto. Dentro da cidade tem coisa muito valiosa, coisas misteriosas, coisas de selos, coisas interessantes. Talvez para você que nasceu na sua cidade, você não admita que na sua cidade tem coisa boa. Normalmente as pessoas que nascem na cidade, cidade patrial, ele só admite o que é bom na cidade dele quando ele vai para uma cidade inferior. Mas quando ele chega numa capital, numa cidade maior, ele chega até a concordar com alguns amigos que a cidade dele não presta, a cidade dele não vale, na cidade dele não deixa de ser um cubículo de vivência. Ora, isso aí é errado. Você não pode desvalorizar a pátria da sua vida, a casa onde você nasceu. Porque uma vez que você tentou levantar um muro, existe algo de especial. Quando você não valoriza a sua cidade, tem alguém lá fora que está de olho nela. Já está até se apaixonando por ela. Está até achando coisa interessante nela. Existe coisa dentro da sua cidade que você não acha interessante. É para você. Mas existe alguém lá fora que está achando peças ideais dentro dela. E que dentro de pouco tempo vai fazer de tudo para entrar dentro desta cidade e atacar tudo que ela tem de melhor e deixar você chupando o dedo e, se possível, matar você ou fazer você escravo de uma situação. Ora, este muro que é erguido em volta desta cidade é para combater pessoas alheias. É para combater pessoas que não têm a mesma dimensão que você tem. É para combater a entrada de pessoas que não têm a mesma graça que você tem. Três pessoas não podem entrar dentro da minha cidade e da sua cidade. A primeira, uma pessoa incrédula. Você lembra de Eliseu? Eliseu chegou para Israel e disse: amanhã, por essas horas, será vendido cevada, será vendido farinha por preço de banana. Amanhã, ainda por essas horas. Um capitão incrédulo olhou para Eliseu e disse: nem que Deus abra a janela no céu, isso aí não vai acontecer. Você está cansado de ouvir isso na boca de alguém? Existe um bando de pessoa mesquinha, incrédula, que anda desfazendo da sua fé, anda desafiando as promessas de Deus na sua vida, anda dizendo que você está dormindo de barriga cheia e está tendo pesadelo. Você não vai ter pesadelo, você vai delirar, você vai entrar em loucura. Deus vai realizar o desejo do teu coração. Pegue na mão de alguém agora para profetizar para ele. Diga para ele: eu vou ter mais do que um pesadelo. Diga para ele: eu vou delirar de olho aberto. Oh, aleluia. Quem crê nesta promessa? Quem crê nela? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Passe a entender que esta cidade é valiosa. O seu sonho, você já sofreu muito para tentar construir ele. O seu projeto, você sangrou para construir ele. Você pagou um preço caro para estar onde Deus já lhe colocou. Você já foi quebrado. Para construir muro tem que acordar de madrugada. Todo construtor acorda cedo. Você já orou demais. Não orou demais, mas já pagou uma baita de madrugada perante o Senhor. Todo construtor tem que comer mamitex frio. Espiritualmente, tem hora que você tem que encarar um pãozinho frio aí, seco. Engolir atravessado, beber com água. Olhar para Deus e dizer: é Deus. Pastor, o que é pão seco? É um bando de gente que não tem fé igual a você. E anda colocando o dedo no seu nariz e desafiando. E dizendo que você não vai. E dizendo que essa obra não vai. Que isso aqui vai afundar. Que isso aqui vai passar. Que esse negócio de Betinha é passageiro. Que isso aqui é fogo de palha. Que isso aqui é pipa no ar. Que o vento pega e vai quebrar a linha com serói e tudo. Eu duvido que quebra. Isso é obra de preço caro. Cidade que tem muro que derramou sangue não é penetrada. Vai até o fim. Não tema. Se fosse uma obra qualquer na sua vida, talvez essa obra não tivesse crescência. Se fosse um projeto qualquer na sua vida, pastor Zé Rodrigues, talvez não tivesse crescência. Se fosse um projeto apenas de iniciação para a fama, não tivesse crescência. Mas aqui já houve muitas madrugadas. Aqui já teve muito mamiteque frio, teve que engolir atravessado. Teve que encarar muito jumento pelo caminho e lutar. Teve que acordar de manhã, fazer visita, entrar na casa de crente, subir rua com barro, chovendo, fazendo sol. Teve que ir doente, com o corpo cheio de escama de bronquite, sentindo dor da unha até no fio de cabelo. Colocou a Bíblia debaixo do braço, mas subiu serra, subiu rua, não desanimou, partiu para cima. Não teve medo do inimigo nem dos adversários que vão cercar. Colocou a mão na obra e disse: eu vou levantar o muro para cercar a casa. Agora, depois que a cidade está cercada, tem um bando de intrusão querendo pular por cima. Vai pagar preço. Aqui tem um muro. E este muro não é de concreto. Este muro é de fogo. Ninguém penetra. Levante a mão direita para o céu, para o céu. Eu quero vê-la bem levantada. Diga: a minha cidade já está cercada. Olhe para seu irmão e diga: aqui não tem lugar para intruso. Adore o nome do Cordeiro de Deus. Ele merece ouvir a sua adoração. A cidade está cercada. O diabo não vai tirar proveito de uma situação já concretizada. O diabo não vai tirar proveito de uma obra já construída. O diabo não vai ter esse prazer de tentar desabar o muro construído. Sai da frente, Satanás! A cidade está cercada! Segundo lugar, o muro é um ato de preservar o centro científico da cidade. Todas as grandes cidades foram muradas, cercadas. Para você ter uma ideia, o muro de Babilônia tinha 90 quilômetros de comprimento. O muro de Babilônia era largo e alto, quase 90 metros de altura. É por isso que todas as nações curvaram-se perante Nabucodonosor e disseram: como entrar nesta cidade? É fortificada. Ora, este muro está aqui hoje. Veja bem, é para proteger a ciência. Primeira ciência é o seu líder, o cérebro, o rei, o cabeça. Tem que ser cuidado, protegido com o muro. Em segundo, lá vem ele, o sacerdote, ungido, aquele que carrega azeite, aquele que carrega água, carrega vinho, para alegrar as almas dos feridos. Tem que ser cuidado, tem que ter um muro na cidade. Você não vai deixar seu pastor sofrer sozinho. Você não vai deixar o seu pastor gemer sozinho. Você tem que cercar o muro, cercar a cidade junto com ele. O terceiro a ser cercado é o profeta. Esse é o ministério que tem que ser bem murado. Porque hoje o que tem de profeta? Ferido, machucado, quebrado, encurralado. Porque alguém abriu o muro, arrancou 10 pedras da construção e disse: já que eu não posso entrar, porque eu morro se eu entrar, mas então eu vou ferir esse profeta do outro lado da cidade, daqui de fora. Ora, e como é que alguém fere alguém do outro lado da cidade? É com flecha. Normalmente tinha flecha. Uma arma que se chamava catapultas. Colocava-se uma bola esponjosa de pedra, com uma estufa de azeite, e atirava de fora para dentro. E aí, já que eu não entro passando pelo muro, eu passo as armas por cima do muro. Existem pessoas que têm muito medo. Eu vou colocar, está com muito respeito à qualidade profética que Deus lhe deu. Mas já que ele não atingiu o mesmo grau que você está atingindo, então ele vai usar algumas flechinhas do lado de fora para lhe atingir. Normalmente é assim. A primeira flecha é uma baita mentira lavada que ele vai inventar de você. Ele vai jogá-la sem dó. vai dizer que você adulterou sem você ter adulterado. Ele não vai ter compaixão da sua alma. Ele vai dizer que você está tendo aí caso com mulheres sem você ter caso. Ele não vai ter um pingo de dó da sua. Ele não tem coragem de entrar na cidade, nem meter o focinho na porta do portão para não ser atropelado. Mas ele do lado de fora vai começar a lhe ferir, vai jogar flecha. Ele vai dizer que sua família é um bando de gente ruim, rolão, intrujão, que está dentro da igreja ganhando de graça. Ora, ele vai dizer que você anda querendo se aparecer, pastor, seu obreiro, ou tentando fazer de tudo para ser consagrado. As flechas vão ser jogadas em você. Quando você menos imaginar que as flechas lhe atingiu, agora vem as pedras gigantes, com fogo, para tentar ou lhe matar, ou lhe deixar aleijado. E neste caso, já tem muito profeta que está aleijado. Já não anda mais, porque quebraram a perna dele. Já não evangeliza mais, porque romperam a unção da mão dele. Disseram que esse negócio de orar de casa em casa é coisa de menino. Disseram que esse negócio de ficar pulando dentro da igreja é coisa para menino. Disseram que esse negócio de dar grito muito alto dentro da igreja é coisa para novo convertido, é para menino. Disseram que esse negócio de ficar dando piruleta dentro da igreja é coisa de menino. Ora, o que você acha melhor? Eu prefiro uma igreja cheia de menino pulando, menino correndo, de menino gritando, profeta dando cambalhota, do que ficar no meio de um povo que diz às vezes que é igreja, mas é um bando de cru, é um bando de gelado, parece um bando de maracujá, tudo destruído, todo amassado, que não gosta do poder de Deus. E quando o Espírito entra, diz: não, aqui não tem lugar para Espírito, aqui quem manda é o Espírito do homem. Ó, pelo amor de Deus, a partir do momento que o Espírito do homem manda na obra, isso quer dizer que Deus não está nela. O carro não anda, a carruagem não pega fogo, mas quando o Espírito de Deus manda na obra e entra dentro da obra, profeta tem liberdade, profeta tem liberdade. Tem profeta de Deus aí? Tem profeta de Deus aí? Tem profeta? Se tem profeta, sacode a mão para cima e dê um glória gostoso para Jesus. Tem profeta? Tem profeta? Tem profeta? Agora, profeta é assim: profeta mesmo quebrado, profeta mesmo com as pernas aleijadas, profeta não se retém, profeta mesmo com as mãos cortadas, profeta não se cala. Profeta mesmo banguelo, sem dente. Quando eu falo banguelo, eu estou dizendo que pessoas vão quebrar sua boca, pessoas vão romper a sua língua. Lembra de Micaías, que o sumo sacerdote fechou a mão e deu um murro na boca dele e disse: da onde saiu de mim o espírito para entrar em você? Micaías olhou para ele e disse: olha, se Deus não falou, nada acontece. Agora, se Deus falou, até você naquele dia vai correr de quarto em quarto gritando: ai, ai, ai, ai, ai, me socorre, e Deus não vai ter misericórdia. Ele quebrou os dentes de Micaías, ele moeu os dedos de Micaías. Ele pode tirar, ele vai tirando o dente de você, ele vai massacrar você aos poucos. Ele não vai deixar você mais pregar, porque ele tem inveja, tem ciúme. Ele não vai deixar mais você dar uma palavra, porque ele tem dor de cotovelo. Ele está achando que você vai tomar a posição dele. Ele não vai mais entregar um cargo na sua mão, porque ele está se sentindo ameaçado. Ele está igual a mulher ciumenta, sentindo desanimado e se sentindo sem ser amado, e por isso quer tentar arrancar de você. Levante a sua cabeça, por mais que lhe persigam, por mais que lhe dê pancada, por mais que lhe jogue pedra. Tem gente aqui que está só o pó, está só o bagaço, quebrado, moído. Chegou aqui hoje debaixo da misericórdia, vem arrastando. Mas o que mais alegrou Deus foi que arrastado ele disse: eu não deixo de ir. Vem quebrado, mas ele disse: eu vou chegar lá. Vem sangrando, mas ele disse: eu vou entrar lá, lá na rua, lá, lá, lá fora. Também tem gente assim, profetinha quebrado. Quando eu estava entrando lá fora, uma irmã me abraçou e disse: pastor, eis aqui um papel. Tem como o senhor orar por mim, pastor? Eu estou quebrado, eu preciso de oração. Eu dei um sorriso para ele e disse: me procure no final, eu vou pôr as tuas mãos na sua cabeça. E o que mais me alegrou foi que mesmo ela dizendo: eu estou quebrada, está lá fora, dando glória a Deus e dando aleluia, falando em vocês. Isso aí faz o diabo dar marcha ré. Se o diabo pudesse, entrava aqui dentro essa noite com uma espada ou com uma tesoura, arrancava a língua de tudo que é vaso aqui. para não dar glória a Deus. Se o diabo pudesse, entrava aqui com uma faca, arrancava a perna de profeta, para não pular e não adorar. Se o diabo pudesse, entrava aqui com um trator, para esmagar profeta, que vai dançar no Espírito, aqui nessa noite. Mas eu tenho um recado para o diabo e para seus demônios: ele não pode. Levante a mão e adore ao Senhor. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem está sentindo a presença dEle? Quem está sentindo a presença dEle? Deus está me dizendo nesta noite que vai haver um grande terremoto espiritual aqui dentro da igreja de Betim. Prepara-te para ver de perto o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer. Acredita, profeta! Terceiro, olhe para mim, por favor. Muro é para guardar a identidade da cidade. Agora veja, eu vou explicar com bastante calma. A cidade tem uma identidade, assim como cada estado do Brasil, pessoas falam línguas diferentes. Você vai no Rio Grande do Sul, eles têm um sotaque do R, eles puxam bem o R e capricha no T. Você vai no Paraná, eles capricham bem no R e dão ênfase ao final da letra T ou Tu. Aí você desce para São Paulo, o paulista fala mais suave, aquela voz mais lenta e fofa. Você vai no Rio de Janeiro, o carioca puxa o X, a paz, gestões, estatias, e vai chiando afora. Você chega em Vitória, o capixaba não fala nem carioca, nem fala mineiro. É uma língua diferente. Está no meio. Você chega aqui em Minas, eles se expressam com a expressão o E é mais aberto. Aí depois coloca, o A é um sotaque que toda cidade tem, cada cidade tem o seu sotaque. Aí você desce daqui, entra na Bahia já está, oxente, manhã, fala cantando. Você desce da Bahia, quando entra no estado de Sergipe, já muda um pouco, já não dá aquela puxada, já fala oxente diferente, oxente, bichinho, que é isso? Já é seco. Você vai no Pernambuco, lá no sertão, aquela coisa tremenda de bonita. Ele falou, oxente, bicho, que negócio que é esse, rapaz? Puxa um negócio, você tem hora que não entende, tu é baiano, né? Oxente, maninha. Isso fala de preservar. E cada estado do Brasil tem a sua cultura, e não tem país do mundo que tenha mais cultura folclórica do que o nosso país. E está preservado, e vale a pena preservar. Quando cercava uma cidade, era para preservar algumas coisas que quem estava lá fora não merecia satisfação a dar. Agora você vai desafiar o seu irmão e vai dizer assim para ele: irmão, diga, irmão, o que está na minha cidade não tem direito para ninguém de fora dela mexer. Diga, é minha identidade. Diga, na minha cidade eu falo do jeito, diga, eu falo do jeito que a cidade manda. Diga, oxente, uai, tchê, tu. Fala como goiano, bam. Isso é sua cidade, ninguém interfere. Quem está de fora, cuide da sua cidade. Ora, naquela época o negócio era mais atrevido ainda. O cidadão, em vez de deixar pelo menos a cidade sem muro, e dizia, olha, cada um fica no seu lugar, ele metia um muro no mínimo de 60 metros de altura, ou de 90, e dizia, aqui dentro que se passa, aqui mesmo fica. O que aqui acontece, lá fora ninguém sabe. Se alguém aqui gosta de gritar, não pertence a quem está lá fora. Se aqui alguém gosta de correr, da piruleta, aqui é na minha cidade. Ora, isto fala da sua casa, da onde você cresceu, aonde você foi criado. A igreja tem uma identidade. Você lembra que quando prenderam Ananias, Azarias, Daniel e Misael, a Bíblia diz que Nabucodonosor ofereceu pela boca do seu guarda oficial, Arióxi e Aspenais, que desse da sua comida a Daniel e aos companheiros. Aí diz a Bíblia, Daniel propôs no seu coração em não se contaminar com o manjar do... Daniel estava dizendo, eu não vou sair da minha cidade. Já me tiraram em corpo. Agora os costumes da minha cidade estão dentro de mim. Eu não vou me envolver com comida de outra cidade. Eu não vou me envolver com teoria de outra cidade. Eu não vou me envolver com filosofia de outra cidade. O que é que o senhor está querendo dizer, pastor? A ficha está começando a cair. Eu não vou me envolver com aquele tipo de pessoa que não tem o mesmo sangue que eu tenho. Como assim, pastor? Se você é sanguíneo, você só vai se adaptar com pessoas sanguíneas, correto? Se você é fleumático, você só pode se adaptar com pessoas fleumáticas. Se você é um marcha lenta, você só pode se adaptar com 147, motor 1.0, marcha lenta. Se você é um marcha rápida, no mínimo 2.0, 2.4, 3.8, para você andar. Se você tem um estupim pegando fogo, é crente para rachar bananeira no meio. E se possível fazer bananeira incendiar, não pode se misturar com gente que não gosta. Porque às vezes ele é teu amigo, pessoal, mas ele nunca vai entender esse foguinho que há dentro de você. Essa loucura santa, essa doidura, essa coisa sobrenatural, eles não vão compreender, eles não vão entender. Então, você tem que procurar pessoas do seu nível. Quem é fogo, deve procurar no mínimo a gasolina. Quem é fósforo, deve no mínimo procurar amizade com álcool. Quem é isqueiro, no mínimo deve procurar querosene. Agora, se você é isqueiro, vai procurar água, só Jeová pode transformar água em fogo. Ora, agora, se você é isqueiro, no mínimo fique perto de crente que gosta desse mistério, desse barulhão santo, dessa coisa gostosa, desse avivamento. Porque o que segura crente na igreja é poder de Deus. O que faz crente vir de longe, andar quilômetro a pé, é poder de Deus. No dia em que o pastor José Rodrigues, que Deus livre e guarde, colocasse dentro do seu coração e dissesse, olha, a partir de agora, a reunião em Betim vai ser tudo geladinha, viu? Tudo friazinha, vai ser tudo mornazinha. Quer ver uma coisa? Quem é que vinha na segunda-feira se for geladinha? Levante a mão aí para ver. Não, ele não ia ficar não, porque ele não é gelado. E tu? Tá pegando fogo lá na tua igreja? Tá, não tá? Fogo vivo. É mesmo, rapaz. Cuidado, os obreiros vão ficar ciumados. Abraão disse para Eliezer, traga uma moça para casar com meu filho da minha parentela. Quando Abraão falou isso aí, Abraão estava dizendo, eu quero uma moça que tenha a mesma atitude do meu filho. Porque quando Eliezer saiu, a Bíblia diz que Isaac foi para o campo orar. Abraão estava dizendo, eu não quero que meu filho case com uma moça friazinha, uma mulher gelada. Meu filho quer ser obreiro, ela não vai querer ser obreiro. Meu filho vai na vigília, ela vai ficar a noite inteira assistindo alguma programação. Meu filho vai querer pregar, ela vai dizer, não, vai pregar sozinho, vou ficar com minhas colegas. Meu filho vai querer ser pastor, ela vai dizer, não, esse negócio para homem, meu negócio é diferente. Deixa eu ficar aqui nas minhas notícias, nas minhas revistas. Eu sei que tem irmã que é romântica, ela gosta de ler a revista de Júlia. Sim, com todo amor. Só em olhar no olho dela, percebe que ela é bem carinhosa. Ela gosta de ler a revista Sétimo Céu, né? E tal, aquelas poesias. E de amigo para amigo, começou a nossa amizade. amizade, mas agora eu te digo que te amo de verdade. E por aí vai nessa frescurada toda, é toda romântica, mas às vezes ela é friazinha, sabe? Eu não estou dizendo todas, irmãs. Estou dizendo que algumas às vezes é geladinha. Do mesmo jeito que também tem uma boa parte de irmão geladinho. Ora, anda de terno, de gravata, sapato de pastor, cara de pastor, gravata de pastor. Até o bigode dele é bigode de pastor. O levantar da mão dele é levantar de pastor. Anda durinho, anda igual pastor, carrega pastinha, pastinha de pastor. Colocou uma capa de couro na Bíblia, capa de pastor. Ele tem tudo que é um pastor. Você olha para ele e diz assim: isso aí é uma bênção, isso aí é uma torta, isso aí é um fogo, isso aí é um canhão, isso aí é um dinamite, isso aí é uma explosão. Meu Deus do céu! Mas quando chega na casa dele, irmão, é uma tribulação. Já liga a televisão e fica lá e tal. E entra uma programação e sai. Entra outro, ele continua e entra mais outra. E a mulher de bem vem orar. Ele diz: não, mulher, é só aqui, só um lanchinho, só aqui. Mais um pouquinho, vai, manda mais um chazinho aí para mim. E passa. E entra 4 da manhã e não ora. 5 da manhã e não ora. Aí de manhã tá com um olhão deste tamanho inchado. Aí encontra o primeiro irmão indo pro trabalho. E o irmão diz: ei, irmão, orou a noite inteira, né? Pelo jeito chorou muito, o olho tá inchado. Ele: é, irmão, orei a noite inteira, meu olho tá inchado, tá vermelho. Tá nada, esse vagabundo tá na televisão a noite inteira. Em vez de pagar preço, buscar o Senhor, autoridade, dom de Deus, graça de Deus, unção de Deus, tá gastando tempo na frente da televisão. Pelo amor de Deus, enche teu vaso de azeite nesta noite. Aleluia! Agora vamos lá. Quem tem identidade própria não precisa ser plágio. Diga comigo: quem tem identidade própria não precisa imitar ninguém. Quem imitou um altar de alguém foi o rei Acasias. Lembra que ele foi lá em Damasco e viu um altar bem diferente, moderno, bonito, arrojado. Aí ele chamou o sacerdote e disse: copinha esse altar. Eu estou já enjoado daquele altar de Deus, daquele altar velho, altar antigo. Não serve mais para mim, não. Quero um altar mais novo, mais bonito. Eu quero um altar com design da última geração, da grande tribulação, um altar. Aí fez um altar. Quando arrancou o altar do Senhor, que meteu aquele altar, o Senhor desceu e disse: eu não desço mais aqui também, não. Aqui comigo é assim: ou é no altar original ou não serve para mim. Ah, não, mas por que tu não quer? Deus disse: eu não gosto de imitação. Meu povo não precisa imitar ninguém. Meu povo é original, tem identidade própria. Tem muita gente que está andando na cópia. Tem muita gente que anda no plágio. Eu estava agora no Nordeste e chegou mais ou menos, eu terminei de pregar e saí na noite de sábado. Eram as 11h40 da noite. Eu terminei de pregar 10 horas. Mas os obreiros agarrou na minha garganta e disse: pelo amor de Deus, prega mais, irmão, prega mais. E aí o negócio pegou. E o tutano desceu e a glória está vindo. Quando eu saí lá fora, tem mais ou menos 100 jovens. Tudo na mesma caminhada minha. Aí o pastor falou: isso aí é tudo seu fã, pastor. Eu disse: amém. Deu um abraço em cada um deles. E vieram, me deu um toque, não sei o quê. Bababá, bababá. E de repente, aí chegou um e disse assim: pastor, a maioria dele faz assim, igual o senhor. Eu disse: eita, Jesus. Aí sentei todos eles assim e disse: olha, vocês têm recebido pedrada por causa desse... Disse: é, pastor, o negócio não está fácil, estão matando a gente. Disse: olha, é porque é plágio. Tudo que é imitação, ninguém engole. Você tem que ser original. Eu também, no meu início de carreira, eu imitei todo mundo. Imitei Napoleão um pouquinho, imitei Takayama um pouquinho, imitei Jesse Algum um pouquinho, imitei o Jumão um pouquinho, e saí imitando. Aquele que eu achava bonito, eu imitava. Até que um dia eu dobrei meu joelho. Jesus apareceu para mim de madrugada e disse: negão, você tem que ser original, rapaz. Eu tenho que encarnar um dom na sua vida. E vai ser um dom bem diferente que ninguém tem. Eu disse: que dom, senhor? Ele disse: aprende a roncar, meu senhor. Vai roncando. E vão dizer que é loucura, vão dizer que tu é doido, vão dizer que tu tá pra lá de Bagdá. Mas quando isso aí sair da tua garganta, vai arrepiar a alma de crente. Vai arrepiar a alma de crente. Vai assustar a alma de crente. Ora, irmão, não precisa ser um plágio. Use a sua própria ferramenta. Você crê que Deus pode lhe usar com a sua própria ferramenta? Levante a mão pro céu. Levante. Coloque a mão na cabeça de alguém, por favor. Coloque a mão carinhosamente. Diga para ele: Deus vai lhe usar com a sua própria ferramenta. Está ouvindo, Ivonês? Deus vai te usar com a tua própria ferramenta. É a tua própria ferramenta. No celeiro de Deus tem muita ferramenta para colocar na tua mão. No celeiro de Deus tem muita ferramenta para colocar nas tuas mãos. Não desconsidere e nem imagine que Deus é fraco e não tem mais ferramenta para lhe entregar. O dom que Deus vai entregar no seu ministério vai ser um dom chamativo. Muita gente vai se assustar, vai pasmar. Tem gente que vai dizer: é loucura. Mas não é. Se é loucura, vida, então é um pedaço de Deus dentro de você, é ferramenta. Quem quer nova ferramenta de Deus, levante a mão aí. Quem quer dom de Deus, quem quer dom, levante as suas mãos agora para cima, para cima, para cima. Deus vai te dar uma ferramenta nova para o teu ministério. Urama, urama, tudo da da da da, iramanda chanda surama. Deus é poderoso para te usar da maneira que tu é, está ouvindo, Marcão? Não precisa me imitar, use a sua ferramenta. Não precisa me imitar, use a sua ferramenta. Não precisa me imitar, use a sua ferramenta. Use a sua ferramenta. Deus é capaz de te usar com a arma que está na tua mão. Use a tua própria ferramenta. Eu vou contar uma experiência para vocês. Agora eu quero olhar para os jovens que se espelham às vezes em mim. Eu digo, puxa, pastor, o senhor está jogando um balde de água em cima de mim, não. Pode me imitar do jeito que você quiser. Mas vai chegar um dia que Deus vai ter que lhe dar a sua própria arma. Essa loucura que move dentro de você é porque vai surgir uma arma. E poderosa. E vai ser nuclear. Não vai ser bombinha. Não vai ser traque. Aonde você chegar vai regaçar a cara de cão para tudo que é lado. Quem crê na glória o nome de Jesus de Nazaré. Eu congreguei numa igreja que o meu pastor era usado de maneira estranha. O culto começava às 6 horas. Uma igreja que comportava mais ou menos 1,000 pessoas. E esse pastor, quando Deus usava ele, o rosto dele fica bem vermelho. Até hoje é assim. Ele ora 6 a 7 horas por dia. É normal ele orar tudo isso. O rosto fica igual uma pimenta. E aí ele segura na cadeira e faz assim, parecendo uma campainha. E vermelho, vermelho, vermelho, ele vai morrer, meu pai, que é isso? E aí ele para e dá uma rajada de língua em cântico. Aí ele levantava, pegava o microfone, falava de novo em língua. E dizia, Deus me deu algumas revelações mais. Mas nem a Kodak chegava perto. Mas não errava, não, é tum, tum. A mocidade, jovem, tinha um medo dele terrível. Dizia, olha, o pastor, perigoso, cuidado. Uma vez a turma inventou de ir no parquinho, foi lá no play center e tal. E quando chegou na igreja, ele nunca foi estar chamando atenção, ou alguém contava para ele chamar atenção. Ele nunca foi disso. Ele orava, aí pegava o microfone, dava uma olhadinha para as irmãs, para os irmãos, para a mocidade, aí... Mas só via neguinho meter a cabeça debaixo da... Ai, meu Deus, a casa caiu agora. E ele começava, venha você aqui na frente, venha você, eu preciso orar por sua alma. E tinha outra irmã, que era chamada irmã Elaida. A irmã Elaida também era usada de maneira diferente. E não tinha lugar que ela não falasse esse tipo de... Eu acho que é língua. O pastor Luiz era... E ela era assim... Bling, bling. E você sabe, jovem não é meio doido. A gente colocou o apelido dele, cigarro, e dela campainha. Mas isso era na rua, ela só andava de branco, isso era em todo lugar. Um dia, ela foi entrar dentro da padaria, estava vendo um roubo, tiroteio, rouba daqui, rouba de lá. O rapaz meteu o 38, bem aqui, ó, no cantinho do ouvido dela. Ele disse, olha, minha senhora, infelizmente vamos ter que fazer uma queima de arquivo, porque a senhora viu o roubo e vai nos denunciar. Temos que lhe matar. Ela só veio assim, ó. Glim, glim. Cidadão, do jeito que estava, ficou duro. Tu crê na arma que Deus vai te dar aqui hoje? Tu crê? Tu crê no dom que Deus vai te dar? Dia de domingo. Começava, Pastor Luiz. Quando Deus ia fazer alguma coisa, o culto começava assim. Era por ele. E ela. E a irmã Jovina, que batia 10 palmas assim, tá bem alto. Uma velhinha de 80, 79 anos, fazia. Mas era alto. Era coisa diferente. Era a irmã lá daqui, o Pastor Luiz ali, a irmã Jovina lá atrás. Quando essas três coisas aconteciam, não tinha um que não sentia algo diferente na alma, no corpo, no espírito. Existe loucura de Deus na nossa vida que tem que ter. Paulo escreveu e disse que o homem natural não discerne as coisas de um homem espiritual. Mas quem é espiritual recebe a profundidade para discernir as coisas de quem é espiritual. Quem está na carne diz que é doido, é meninice, não precisa disso. Lógico, está vivendo uma vida medíocre de avivamento. Agora, se tiver charcado de azeite, banhado de azeite, molhado de azeite, vai dar campainha, vai dar ronco de leão, vai dar sirene, vai espalhar dom para todos os lados aqui hoje. Deus vai entregar um dom na tua vida. Levante a mão, abre a boca e dê glória para o nome de Jesus de Nazaré. Segura na mão de alguém agora, por favor. Levante a mão unida para cima, para cima. Erga a mão unida para cima, mesmo sentado, para cima, para cima. Deus está me dizendo que vai derramar uma unção sobrenatural. Várias pessoas serão batizadas com o Espírito Santo a partir de agora. Pode acreditar, se não acreditar, ele vai batizar da mesma maneira. Algo sobrenatural vai descer agora. Urabá. Adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Quem tem línguas estranhas, pode falar o mistério agora diante do Senhor. Começa a receber poder. Começa a receber poder. Tá sentindo? Tá sentindo? Tá sentindo? Tá sentindo? Tá sentindo? Tá sentindo? Tá sentindo? Começa a receber poder. Começa a receber poder. Começa a receber o som de Deus agora. Começa a receber. Recebe, recebe, recebe, recebe, recebe, recebe, recebe, recebe, recebe, recebe, recebe. Aqui em cima do altar, recebe, recebe, recebe, recebe. Vai tremer, vai tremer, vai tremer. Você acredita em avivamento? Você acredita em poder? Você acredita em sobrenatural? Comece a receber o impacto que vem do céu sobre a tua alma. Quebra esta pedra. Descasque essa madeira apodrecida. Recebe fogo agora. Recebe fogo agora. Recebe fogo agora. Recebe fogo agora. Olha lá que coisa linda. Vai, vai, vai, vai. Recebe, recebe, recebe, recebe. Lá na rua. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Deixa Deus te usar, deixa, deixa. Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Está desenrolando, está desenrolando, está desenrolando, está desenrolando, está desenrolando, está desenrolando, está desenrolando. Assusta não, vai quebrar tudo aqui hoje, Jeová. Guerreiro, guerreiro, mostra, guerreiro. Oh, aleluia! É poder, é poder, é poder, é poder. Betim está encharcado de azeite. É poder, é poder. Enquanto inimigo quer entrar na cidade, Betim está recebendo poder. Recebe mais, recebe mais, recebe mais, recebe mais, recebe mais, recebe mais. Se você puder erguer suas mãos para o céu, levante, irmão. Algo sobrenatural vai começar a acontecer aqui hoje. Inibianto mi kendurei, chomim de face e canturei. O que me faz assim que é teu bom, levanto-me. Receba poder de Deus agora. Aleluia. Aleluia. Romper o muro. Quem vai ficar na brecha agora? Sente por um minuto para me encerrar. Romper o muro. Agredir o muro. Quebrar o muro. Estão de olho na riqueza da cidade. Eu vou revelar um mistério para a senhora, para o senhor aqui, da Bíblia. Na época do rei Ezequias, uma das coisas que fez Deus irar-se foi quando uma caravana de Babilônia, junto com Merodaque, Vildaque, Baladã, levaram presente para o rei de Israel que estava doente. E diz a Bíblia, e o rei de Israel mostrou-lhes todos os bens da casa do Senhor. Deus apareceu para ele e disse, Deus, por que tu mostraste o tesouro da minha casa? Por que tu abriste as portas do santo para mostrar as coisas sagradas? Te vendeste por presente? Te vendeste por um pedaço de presente? Te trocasse por um presente para mostrar o que é meu? Por isso te entregarei na mão deles. Na cidade tem coisa cara. Na cidade tem coisas valiosas. E o inimigo vai abrir uma brecha para tentar tirar o que de melhor você tem. Escuta, irmão, isso aqui é sério. Existem coisas na vida de um homem e de uma mulher que Deus nos entrega, que tem que ser guardado. A linguagem do Apocalipse diz assim, guarda o que... Guarda o que? Guardar o que tem é porque ele nos entregou algo e deve ser guardado, velado, cuidado, com carinho e respeito. Sabe qual é o nosso problema às vezes? É acostumar-se com o que tem e desvalorizar o que tem. E achar que o que os outros têm é melhor do que o nosso. E não é. O que Deus nos deu é superior. É coisa grande. Não subiu na mente de ninguém. Olhos ainda não enxergaram. São coisas inefáveis e inumeráveis. Abriram o muro. Vão tentar arrancar algo da cidade. Aí Deus apareceu para o profeta Ezequiel e disse, eu estou procurando um homem. Escute. Eu estou procurando um homem que venha até a mim e que tenha coragem de tapar a brecha que está no muro. E não é eu que estou dizendo. Ele disse, eu não achei esse homem. Por que não achou? Por três motivos. Quando você vai tapar uma brecha, você está expondo a sua vida a risco. Você está colocando a risco a sua família, a sua casa, o seu ministério, a obra de Deus na sua vida. E muitos que estão lá fora lhe conhecem. E vai lhe dar um conselho, sai antes que nós te matamos. Mas como você ama a cidade e não quem está lá fora, você está dizendo, eu morro por ela. Eu morro por ela. Tem coragem de tapar a brecha? Tem? Ele está precisando. Literalmente está precisando. Eu não estou com medo de falar, porque Deus está me usando. E se Deus está me usando, é porque tem coisa grande aqui. O que Deus está preparando para Betim não é coisinha. É coisa sobrenatural, é loucura. É terreno grande, é tempo grande. Vai chegar dia que essa reunião vai juntar 6 a 7 a 10 mil pessoas. E agora estão tentando invadir a cidade? Aí derrubaram o pedaço do muro, feriram o muro. E agora? Agora que Deus está procurando, eu quero ver quem tem coragem de colocar a sua vida a risco. Porque quando você está para a brecha, naquele lugar onde a brecha abriu, é exatamente onde tem uma fragilidade. E o inimigo vai aproveitar aquele mesmo lugar agora para tirar você da brecha. Vai te fazer uma proposta, não aceite. Vai te oferecer um cargo, não aceite. Nunca te ofereceram, agora vão te oferecer. Vai te oferecer uma posição, não vá. Não saia da brecha, fica lá. Vai ser rasgado, não tem problema. Mas Deus não vai deixar você morrer não, fique tranquilo. Fica lá na brecha. Segundo, sabe por que Deus não achou um homem para tapar a brecha? Porque para tapar a brecha, você tem que ter uma vida não conivente, mas uma vida inconivente com o erro de pessoas lá fora. Se você anda de acordo com pessoas erradas, você não vai querer tapar. Não vai. Procura o mensalão, manda o mensalão tapar a brecha. Procura uma ambulância, manda uma ambulância tapar a brecha. Ó, ambulância, tapa a brecha aí. Mas é que brecha? Não é uma brecha, é um rombo que vocês abriram. Roubou, expôs todo mundo. Para tapar a brecha, você tem que ser você e Deus. E Deus e mais você. E acabou. Vão dizer, vai morrer. Que mate. Vamos passar por cima. Que passe. Venha, quem fala muito da bunda de cavalo. Passe. Vamos lhe meter uma flecha. Ei, você está sozinho, é? Fala para ele que você não está sozinho. Diga para ele que se ele meter uma flecha, hoje tem um escudão de fogo assim, na tua frente, Senhor. Levante a mão e dá um glória gostoso para Jeová. Diga para ele depois, que se ele disser que vai ficar intrigado, não vai falar mais com você, faz assim para ele, estou pingo lixando. Porque moral com pessoas erradas é desmoralizar o seu caráter. Você vai tapar a brecha. Porque você tem compromisso não com homens, mas com aquele que está dizendo, cadê alguém que pode tapar a brecha para mim? Cadê? Ele está andando aqui na igreja dizendo, cadê? Quem pode tapar a brecha aqui? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode, levante a mão. Quem pode? Quem pode? Quem pode dizer, conta comigo. Eu vou tapar a brecha, meu pai. Terceiro. Ele não achou alguém para tapar a brecha. Porque os alguém se interessavam mais por eles do que pela cidade. Deus é assim. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Mas a Bíblia não descarta o sentinela. Tem que trabalhar os dois juntos, o sentinela e o Senhor. A Bíblia não diz assim, a cidade só precisa do Senhor e não precisa de sentinela. Diz, não. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quer dizer, Deus está dentro da cidade, Deus está aqui. Agora, na brecha, tem que estar o sentinela. Deus não vai dar para a brecha. Ele está procurando um homem. Ele quer ver quem tem caráter. Ele quer ver quem tem moral, quem tem honra. Ele quer ver quem tem dignidade, quem tem estrutura. Ele quer ver quem tem amor pela cidade. Porque ele já guarda a cidade. Ele diz assim, as crianças, os jovens, os velhos, os profetas, o rei, o sacerdote, eu cuido. Agora a brecha, eu preciso de alguém, ué. Eu preciso de alguém. Sabe qual é o problema? A maioria dos homens, generalizando homem e mulher, a maioria da gente, de nós, não quer essa babessa. A gente quer sentar dentro da cidade na cadeira de ouro. Se Deus disser assim, eu procuro um homem para sentar no trono. Aparecia 1 milhão. Até o fantasma ressuscitava. Agora, quando ele disser, eu procuro um homem que dê a cara a bater por mim, tape a brecha. Um olhou para o outro e disse, eu estou fora. Deus me livre igual esse negócio de tapar a brecha. Quem fez seus buracos, que tape. Tem coragem? Tem coragem, Abreu? Falta toda obra. Pode te meter pedra. Te fuzilar. Colocar espinho no teu caminho. Te ameaçar. Dizer que tu está excluído. Fica na brecha. Ameaça não mata. Fica na brecha. Porque o sentinela vai subir em cima do muro. E o dono do sentinela vai descer para fora do muro. E vai chamar um por um. Quem foi que abriu o muro? Quem foi que abriu o muro? Quem foi que feriu o muro? Quem foi que abriu meu muro? E a Bíblia diz que ele vai fazer um esquadrão na frente do muro. Você na brecha e o senhor do lado. Disse, muito obrigado, viu, filho? Porque eu queria só saber se alguém tinha coragem para ficar aqui do meu lado. Tem um bando de calça frouxa que na hora da luta corre, trai, entrega. Ai, não dá mais, não. Ai, tô morrendo. Ai, eu tô largado. Não, minha mulher disse que tá meio duvidosa e não sabe pra onde vai. Tá na hora de mudar, meu filho. Tu quer viver na mesma vidinha? Ou tu quer viver uma vida cheia? Levante a mão pra cima e diga, Betinha do Senhor. Mais forte, Betinho é do Senhor. Mais forte, Betinho é do Senhor. A igreja fica quieta e eu quero escutar lá na rua. Lá na rua, diga, Betinho é do Senhor. Manda glória para o Cordeiro de Deus. O senhor não está só não, pastor Zé Rodrigo. Me dê sua mão aqui. Está só não. Pega aqui, obreiro. Segura eu aqui, ó. Segura, segura aí. Segura lá, segura aí, segura. Aleluia. Aqui, ó, aqui, ó. Tem que dar cara para bater. Tapa a brecha, irmão. Tapa a brecha. Sai de uma vida de fogo apagado. Entra numa vida de tocha acesa. Tapa a brecha. Coloque-se de pé agora. Mas vai tremer esse negócio. Grupo para a brecha. Acabaste com o que deve andar. Quem pode dar um glória gostoso para Jesus de Nazaré? Abre a boca e dá glória a ele. Grudou aí? Todo mundo? Balança ele. Diz assim, ó, mesmo que me balance, vou estar na brecha. Conta comigo, Senhor. Mesmo que me firam, vou estar na brecha. Conta comigo, Senhor. Mesmo que me joguem pedra, vou estar na brecha. Conta comigo, Senhor. Mesmo que me persigam, vou estar na brecha. Conta comigo, Senhor. Levante a mão, abre a boca, solta teu grito. Adore! Adore, adore, adore, adore, adore, não tenha medo, adore, adore, adore, adore, profetiza, adore, adore, a brecha, tape a brecha, tape a brecha. É de você que Deus precisa. Fica na brecha. Ninguém vai tirar você do lugar que Deus te colocou. Fica na brecha. Abrace seu irmão, abrace a sua colega em nome de Jesus Cristo. Não é momento de perda, é momento de ganho. Triunfantemente, Betinho, não morrerá. Mabacanaman torim de condarabiandei torim desia. Adore, adore, adore, adore, adore, tira um minuto adorando ao Senhor. Rabadakandash, turabandashi, urindeke, tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Abanda kinde, anda kanda sinde, anda kanda simba anda kinde. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem línguas estranhas dá uma rajada de mistério. Agora! Adore, adore, adore, adore, adore. É no meio do poder que Jesus cura, é no meio do poder que Jesus batiza, é no meio do poder que Ele renova, é no meio do poder que doença e sai, é expelida. Nami canto nigiomantu rabanto. Ramande inde fly sumi canduraya, ranti condurebia nai, laminti omo, adore, adore, vai queimar, vai queimar, vai queimar, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá ardendo, tá ardendo, tá ardendo, adore, adore, labada candaraya, ramanda canda xanda kinde, chotiki media nai eba. Quem pode dar um glória bem alto para Jesus aí? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Continue adorando a Ele, continue recebendo a graça dele. Thank you. chama ela para mim. Deus está falando aqui. Pode mandar um glória para rachar o vidro do céu. A glória de Deus está entre nós. Cadê a Osana? Cadê a Osana? Osana vai cantar aquele hino. Osana, vem aqui. Você me canta o hino. Deus entra no meio do fogo e te faz vencedor. Porque é isso que a igreja quer ouvir. E é isso que Jesus quer receber na glória. Deus entra no meio do fogo e te faz vencedor. Vem cá, Osana. Tem brasa acesa aí, irmão? Quer ver uma coisa? Fica quietinho aqui, todos. Tem brasa acesa aí na rua? Tem brasa acesa aí na rua? Misericórdia. Tem brasa acesa aqui dentro? Vem cá, Osana, vem cá. Enquanto vai cantar, Jesus vai fazer um grande rebuliço aqui. Amante conturebia, cheira sura mandaraia. Já mandou o playback, Osana? Então vem cá, via. Capricha aí. E deixa Deus falar conosco. Usou o profeta, agora vai usar a profeta também. Cadê o microfone para ela? Que número? Número 2. Está chegando aí? Aleluia. Agora levante a mão assim, bem para cima. Aleluia. Esse hino é tremendo, esse hino fala demais. Aleluia. Te liga no céu, te concentra. Entra no meio do fogo e te faz vencedor. Acima de tudo e de todos, Ele é Senhor. Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém. Não dá, não! É Deus. O que é que Ele faz? Ninguém consegue lhe descer quando Ele quer agir. Quem crê, diga glória por isso. O homem mesmo estando morto, Ele faz ressurgir para mostrar a grande autoridade das suas mãos. Erga a mão e cante. Toma aí, Satanás! Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também dono de tudo. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo. Quebra tudo, ele Senhor! Ele fere e também faz viver. Porque sem autoridade é dono do poder. Ele pega o derrotado, faz o vencedor. Receba o milagre! Ele é decidido guiar o seu amor. Porque receba o milagre agora! Ele é Senhor! Cadê os adoradores? Cadê os glorificadores de Deus aí? Abre a boca e solta teu grito, o Senhor Jeová! Adora! O meu Deus não pode nem por brincadeira me desafiar, pois Ele é muito poderoso. Oh, e outro qual não morrer. Ele pode virar este mundo pelo avesso. Hoje mesmo teu cativeiro será virado. Que usa o homem uma queixada e ele mata mim. Deus vai te dar poder, vai cair um por um no teu caminho. Foi ele quem tocou nas águas e o mar se abriu. Nenhum inimigo vai ficar de pé perante as tuas promessas. Pela fé. Cante. Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também dono de tudo. Assim com a mãozinha levanta. Ele opera até mesmo o desejo final. Ele passa em sua frente e tira a sua. Sai da frente, Santo Mato! Ele fere e receba a cura! Agora! Agora! Ele pega o derrotado, faz o vencedor. Pra mostrar a imensidão que há no seu amor. Porque ele é Senhor, ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo mal. Ele mata, ele fere, também faz e vê. Porque tem autoridade, é dono do poder. Ele acredite nas promessas. Deus faz o vencedor. Deus não é homem para quem minta. As promessas estão de pé ao seu respeito. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Quem crê, diga glória a Deus.